Príncipe Negro. era o que você queria? Então toma! Príncipe Negro Retrô, ele chegou! Eu encontrei Negro Retrô. O Pará inteiro agora é Retrô. Goodbye jamais, meu bem.

isso é retrô. Foi demais o que passou. Eu pensei que o nosso amor não fosse acabar assim. Por isso eu estou aqui. Foi um tempo cheio de emoção. Lembro o que você falou: me amar e ser feliz. Foi mais que um sonho. O que é bom não pode acabar. Mais uma vez vamos tentar. Não posso esquecer. Nosso amor não pode morrer. Me dê outra chance, meu amor. É pelo nosso amor. Açaí Machine. Produção e mixagens, DJ Jackson Pancadão. Príncipe Negro Retrô, revivendo o passado com você. Tu sabes que eu preciso do teu amor. Eu vou te dar carinho, amor e muito mais. Prefiro estar contigo só, meu amor. É só você, meu bem, que eu sei amar. Esquecer, meu bem, eu te amei, eu te amei, te entreguei, eu me entreguei ao seu amor. Tu sabes que eu preciso. Onde o príncipe negro vai, arrasta a multidão. Desocupe a minha cama, eu não quero mais você, não. Vou vestir a minha roupa para esconder a vergonha que eu sinto de não resistir. Saia já daqui. Quebre seu relógio que o tempo não volta. Jogue fora a chave e bata a minha porta. Deixe sobre a mesa tudo que era meu. Meu corpo não é teu. Você só me procura quando está sozinho. Me usa e abusa e se vai sorrindo, deixando em cada beijo a sensação de adeus. Depois me telefone para o meu fracasso. Me vejo envolvida pelos seus abraços. E dessa vez eu juro, decidi. Saia já daqui. Saia já daqui. Saia já daqui. Saia já daqui. Agora você